Estabilizado no localizador 3378. Roda 2378, completa aproximação, se meteu em frequência 198, última 95. 1895, boa. Agora controle Salvador 119, última 8. 119, última 8, grato, boa, 4463. Boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem, subiu a seleção Uno para o nível 220. Via salvo Uno para o nível 220, azul 4463. Uno 30 graus 0629. Teve pouso 3378. Aeronave. Este é o Terra Romeu, Terra Romeu Golf. Reporte para a estratégia de comunicações. Salvador, Novembro das Coisas, divisão com o campo. A Terra Romeu, Novembro das Coisas, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 1918-2195. Torre 1995, grato, novembro da sua whisky. Sou muito bom dia, vamos comer novembro da sua whisky no corredor Interlagos, zona 1510, visual com o campo. Reparo meu novembro da sua whisky autorizado, sinal 17, aguardando autorização de pouso, Airbus Gatan, curta sinal, pistola 0. Autorizado, final da 17, aguarda autorização de pouso, novembro da sua whisky. Na 6213, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. Pro 6213. Avião, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, alterna 123.8, chame a 6213. Novembro Alpha Whisky avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 059. Desde pouso, pista 17, Novembro Alpha Whisky. 3378, sol 931, livre à direita, taxi Foxtrot, chame 121, decimal 9. Fox 219, tá 3378. Linha 356, cancelado as instruções na posição ETAP, dos separadores no país, o ajuste na 096, autorizado a agência que fica a pista na 0, reposto estabilizado. Papa Romeu, até Romeu Augusto, depois a gente chama o Turino, frequência 198-95. Vai chamar do hotel Romeu Augusto. Papa Romeu, até Romeu Golfo Torre. Próxima Cajazeiras, já retorna a Ingmar para pouso. Sim, até Romeu Golfo, não é tráfego reportado no setor, chame final, Ingmar. Chamará na final, até Romeu Golfo. Numerasca Whisky, solo aos 33, autorizado backtrack, está me lembrando na bata. Está na final da Ingmar. Esse é o Romeu Golfo, pouso por conta em risco, chame o solo controlado. Chamará solo controlado até o Romeu Golfo. Estilema 356, completo de aproximação, estima torre na frequência 198, decimal 95. Estilema 356, constante aproximação, aguarde autorização de pouso. Vou aguardar, hein? Linha 356, tráfego ajustado, todos autorizados, pista no zero, vento 1,40 graus, 0,629. Espera do 0, pronto, do 250, boa tarde. Do 250, mantém o ponto de espera. Ah, Matheus. Pioneiro 26, mantenha a hotel. Gono 250, autorizado ali, mantém pista na zero. Eu mantenho a 210, Gono 250. Linha 356, solo 40, livre à direita, Foxtrot, chame 121-219. Zero, decolagem autorizada, pistola zero, vento 130 graus, 079. Decolagem, 175. 4-2-0, confirmando a decola a partir do hotel. Decola a partir do hotel, 2-0. Autorizada a linha e mantém pistão 1-0. 1-0. Zona 250, decolado 1142, chama agora o controle Salvador 119, decimal 8. 98, bom. Controle Salvador, bom dia. Boa tarde, é o 950, agora decola. Porra, 250, contato radar na decolagem. Se você sair da PUCA para nível 350. PUCA 350, 1750. Pioneiro 26, decolagem autorizada, pistão 10, vento 140 graus, 079. Salvador, muito boa tarde. 9540 da Azul, próximo ao banco de espera, pronto. Que é o 9540? 9540, autorizado. Alinhar e manter o pistão 0. Ali mantém o 10, 9540. Número 26, decolado 244, chame agora o controle de Salvador 119, decimal 8. 198, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, pelo 26. Número 26, contatada na decolagem, se fazia sair da Conde para nível 190. Conde 110, 26. Do 9540, decolagem autorizada, pista na 0, vento 150 graus, 079. Autorizada decolagem 029540. Boa tarde, eu vou 2067.090. Voo 2067, autorizado, alinhar e manter pista na 0. Vem manter no almoço. 9540, decolado aos 46. Chame controle em Salvador em 119.8. 198, obrigado, bom trabalho. Azul 9540, contato radar na decolagem, tudo via saída São Bruno para nível 380. São Bruno para 380, do 9540. 2067. Gente, aguarde. 8524, qual foi a secundária? Secundária 125145. 2545, Bruno 250, grato. Controle azul 9540 com referência autoriza Leda. Autorizado, azul 9540. A gente vai voar Leda 9540. Gol 2067, autorizado decolagem pista 10, vento 150 graus 07 nós. Iniciado o gol 2067. Decolado aos 49, chame controle Salvador em 119.8. 398, uma boa. Patrulha, o gol 2067 decolado, passando 2000, curvando à direita. Gol 2067, contato radar na decolagem, super via saída São Bruno para o nível 360. Via São Bruno 360, aeronave estranha está autorizada para que nível? Nível de voo 380. 380? Ok, obrigado. Eu autorizaria proa de moto para dar presente para, de, para o voo ONU 2067? 2067, agora em coordenação com o Centro Recife. Ok, obrigado. Azul 9540, chame sempre o Recife na frequência 128-35, alterna 123-28. 2835-238, obrigado, 9540. Ouro 067, sempre Recife não autorizou o armário. 7. Salvador, boa tarde, Sandra 204, informação fixa. A 304, ação identificação, deixa de chegada para mais um para o nível 050, ajuste na 016. Ouro 2067, chame centro Recife na frequência 128-35, alterna 123-8. 2835-238, boa. Controle possibilidade do 3804 apuradora, totalmente igual. A 3804 é autorizado. Direto dura, muito obrigado, 3804. 804, desço para 2000 pais, registro na 016, autorizado LFX da pista na 0, reporte estabilizado. 2000 no 06, autorizado LFX da pista na 0, registro na 3804. Azul 2771, na sua identificação. Azul 771, contato radar 60 oeste, VR Salvador. O voo é posição Boa Média, para detectar a chegada Boa Média 1, reporte na idade reduzida. O registro está redondo na 016. Quanto Boa Média, reporte no ideal, azul 2771. Boa tarde, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 07 nós. Tente autorizado alinhar e decolar pista 10, voo 2013. Azul 2771, desce para nível 050. 050. Programa 255, ação de identificação. Desta vez, chegada é bom para 4 mil pés ou existe melhor na meia? 4.016, 1255, via. Janeiro 26, está agora a 5 minutos para a posição Conde. Serviço radar encerrado, chame com a primeira casa na frequência 120.3. Portanto, 3804 improvisado na LS de composição. 3804, completa a aproximação, chame com a na frequência 118.95. 3895, está 3804, obrigado. Pessoal, no voo 2093, passando 2400, vai lá, Arbo 1 na Elefante. 2003, contato radar na decolagem, subavia Cedar, Buruno para nível 3.60. Arbo 1 para 3.60, voo 2093. 1, 40 graus, 6.12. Autorizado pouso no 06 para 3804. Quatro, visual com tráfego final no zero. Afirmativo. 3437, após a passagem do tráfego que pousa, 320 da companhia, autorizado alinhar e manter no zero. Após o mesmo, alinhar e manter, 3437. Olá, 255, reduzido para 2509, número 2 em aproximação. 255, reduzido. O seu voador, não? 2771? Reduzido 2771, inicialmente mantém perfil, devido a ele mais sendo uma perfil abertura, não. Certo. 255, pode passar as restrições acima, devido à redução? Acima, agora 255. Voo 2063, submantém nível de voo 340. 7-6-3-4-0-2-0-1-3. 3 autorizado, doutora, telefone. 7-1-1-1-3, obrigado. Seguro 771, no tráfego 2 horas, 25 milhas, rumo oeste, Bravo 738, passa nível de voo 080, subida para 340. 7771. Seguro 0013, tráfego 2 horas, 23 milhas, rumo nordeste, 1472, passa nível de voo 100, subida para 050. 7771, tráfego 2013. 771, cancelando as inscrições, desça para 2000 e sua gente na 096. 2771. Azul 771, autorizado Duna, autorizado Alex, toda personalizada, reporte estabilizado. Duna, reporte estabilizado, 2771. 347. Sete, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor 1 para nível 360. Arbor 1 para 360, 347. Nível 013, chame centro recíproco, frequência 126.0, perna 128.8. 360.288, zona 2013. Chinão 6141, essa é a identificação, dessa vez tiver da bomba para o nível 050, hoje estima 096. Definir chegada bomba para o 050, com a 016, tem que ser habito, 6141. 55, livro 7 para 2209. 220. A 3437 é autorizada Elefa. Elefa 347. 255, vai ter para seguir tráfego 10 horas, 8 milhas, rumo oeste, ao patão 72, patão 3 a 10, descida para 2 a 10. É, o tráfego está passando agora? Sim. Obrigado. Luna 255, desça para 3 metais, ajuste na 0196, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo 90, desça para 3016. Estabilizado, 2771. Ajuda 2771, completa a aproximação, time torre na frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. Boa tarde, Azul 2771. 2771, boa tarde. QNH 1018, quais são? 1016. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 2771. Azul 2771, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Líquido 2771. Chama 6141, 2 para 4 metais, ajuste 9096. 4161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 6161 para o nível 050, ajuste na 096. Comente 1050 na 096, ou estandarda 6226. 255, estabilizado. 1255, completa a aproximação, chame por na frequência 118, decimal 95. 3895. Legal no 0116, continua a aproximação número 2 para pouso, tráfego que precede a TR da Azul, agora aproximadamente uma milha da cabeceira, ground speed 1109. 7255, reduzindo mais aí. Sete, chame sempre o Recife na frequência 126, decimal 0, até 126, decimal 8. 120. 2771 no solo aos 20, livre via Delta, chame solo 121 no decimal 9. Delta 219, 2771. 255, vento 140 graus, 6219, autorizado pouso, pista 10. Pouso na 0255. Viu, 10 na meia, só para ter estabilidade dessa excluída 10, é 141. Salvador, boa tarde, Centenário 6315, informação 5. Centenário 6315, a senha de identificação do serviço chegada a mão para o nível de voo 060, o ajuste no 016, reduza para 2509, número 3, aproximação. Centenário 6315, descendo para o 060, reduz. Isuno 1019. Oxolo 1219, 1255 é mais. Capatão Lima, Papá Quilo, reporte no ponto de saída Papá. Chama 6266, autorizado Duna, ele se prepara 4 mil pés, seu ajuste na 016. Autorizado Duna, 4 mil pés, ajuste 1016, Oxanero 6226. Papatango Lima, Papaquilo, autorizado, ingresso, pista 17, à esquerda, reporte anel pronto. Tá 3378, autorizado, anel e mantém, pista no zero. Chamada 226, luta para 2000 pés, o ajuste 1015, autorizado na sexta da pista 10, reposto estabilizado. Ajuste 1015, 2000 pés, vai informar estabilizado no X-Ray Oceaner 6226. Vento 140 graus, 089. Eu decolo, 3373. Papatango Lima, Papaquilo, por solicitação do controle, mantém proa até 2 mil pés após a decolagem, ok? Afirmativo, quilo, Patrão Lima, Papá Quilo, autorizado decolagem, pista 17, vento 130 graus, 07 nós. Localizador para o Capista, Oceané 6141. Oceané 6141, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, 141. Oceané 6315, atualizado, descida até nível de voo 050, reduzido 7 para 2109.